Vamos lá! 10 mil antes de Cristo, você não é bem-vindo. Não! Tire seus pés do território inimigo. Pra inimigo, cê sabe, não há piedade. Entra mamutes, lobos, tigres, dente de sabre. Meu povo foi dizimado. Na trilha de sangue eu busco por aliados. Lanças, arcos, clavas e machados. Querem minha cabeça, mas tô muito bem armado. Só eu! Todo mundo morreu. E Deus! Da minha tribo esqueceu. É meu! Território é meu. Na cadeia alimentar eu tô no topo, entendeu? Passa silêncio é aqui. Eles podem ouvir. Deixe sua alma sentir. Minha alma sentir o quê? O momento de agir. É matar ou morrer. Matar ou morrer. É matar ou morrer. Matar ou morrer. Sobrevivência, Homo sapiens com inteligência. Na batalha, aumento experiência. Ninguém vai acabar com a minha existência. Passa silêncio é aqui. Eles podem ouvir. Deixe sua alma sentir. Minha alma sentir o quê? O momento de agir. É matar ou morrer. Matar ou morrer. É matar ou morrer. Matar ou morrer. Welcome to the jungle, pegue seu ingresso. Enfrentando o urso no estilo O Regresso. Esteja preparado pra viver nessa era. E tome cuidado com o mestre das feras. Passa silêncio é aqui. Eles podem ouvir. Deixe sua alma sentir. Minha alma sentir o quê? O momento de agir. Play a Thaus. Mais uma vez. Ouve aí, morre.